cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E estava prometido, e é uso dizermos aqui, e não costumamos falhar, que o prometido é devido. Já tínhamos dito que em breve teríamos connosco a Viviane para falar daquele álbum que lançou no início do mês de dezembro, em que vem a lembrar muito bem a Edith Piaf. Das outras conversas que tivemos aqui com a Viviane, aliás, podemos dizer aqui, entre parênteses, que a Viviane hoje em dia, aqui na Boa Nova, é uma recordista. É a quinta vez que está connosco no Cá se fazem, cá se tocam, portanto aqui está a ultrapassar o António Manuel Ribeiro do UHF. Mas é um recorde com muito mérito, porque a simpatia que emana de cada vez que está connosco e o podermos falar de trabalhos tão interessantes é que justifica, precisamente, estas nossas conversas aqui no Cá se fazem, cá se tocam. E, antes de mais, só prova a paciência que a senhora tem de maturar já à quinta vez. Viviane, bem-vinda aqui uma vez mais à Boa Nova. Olá, Pedro. Olha, é um prazer. Estamos aqui a falar de um disco que creio que é a primeira vez aqui também no nosso programa, que já vamos em cerca de 12 anos com discos ininterruptos, todas as semanas em destaque. Primeira vez que temos um disco integralmente em francês. Uhum. Portanto, estava devido com o dia que isso acontecesse, já que todas as línguas aqui passassem. A verdade é que eu fui recuperar as conversas que temos tido aqui na Boa Nova consigo e sempre nos referiu como Edith Piaf, como alguém que serviu de norte para si, até na sua carreira, e que sempre teve gosto nessa música. Ora, bem sabemos que o pré-anunciado a este disco, isto correspondeu a um concerto para imaginar artistas e figuras, e um concerto no Teatro Municipal em Faro. Isto já lá vão cerca de 2 anos. Uhum. Foi nesse concerto que percebeu que seria, enfim, o trabalho que teve a preparar o mesmo espetáculo, seria pena que ficasse só por esse registro e que deveria haver, enfim, algo físico que pudesse, enfim, chegar a mais sítios. Sim, foi mais ou menos nesse concerto, sim, que teve uma dimensão diferente das outras brincadeiras anteriores que eu tinha feito com as canções de Edith Piaf, que é realmente uma voz que eu admiro há muitos anos. Como sabe, eu nasci em França, mas pronto, foi mais tarde que eu descobri Edith Piaf. Foi já em Portugal. Quer dizer, que descobri em termos de interpretar as canções. Claro que eu já a conhecia desde pequenina, mas é um bocadinho como o fado. O Edith Piaf aprende-se a gostar mais tarde. E, de facto, eu já tinha feito algumas brincadeiras de cantar aqui e acolá umas canções de Edith Piaf, mas, assim, um espetáculo grande foi a primeira vez, foi, de facto, no Teatro das Figuras, no ano em que fui convidada a ser artista figuras desse mesmo teatro, em 2016, e que me propuseram fazer 3 espetáculos. O primeiro, eu fiz uma retrospectiva da minha carreira até a minha carreira a sol, portanto, com entre aspas, Linha da Frente, Camaleão Azul. Depois, o segundo espetáculo foi da minha carreira a sol e o terceiro espetáculo estava em aberto e eu lembrei-me, como é uma paixão antiga, porque não fazer um espetáculo inteiramente dedicado a Edith Piaf? E, de facto, os 3 concertos encheram a sala do Teatro Municipal de Faro. E foi realmente depois disso que eu pensei, e aliás algumas pessoas sugeriram-me também, porque não então fazer um disco com algumas canções, aquelas que me pareceram mais significativas, mais interessantes, de Edith Piaf. E foi então o que aconteceu este ano, o ano passado, em dezembro. Portanto, lancei mãos à obra e gravei este disco. Peut-être bien qu'ailleurs, une femme a le cœur éperdue de bonheur, comme moi, et que d'un geste heureux, elle soulève un peu le rideau de soie bleue, comme moi, pour regarder en bas son amour qui viendra la prendre dans ses bras. Comme moi, elle a cheveux. Comme moi, peut-être qu'à son cœur, elle épingle une fleur et puis regarde l'heure. Comme moi, elle pense à son amour, aux yeux de son amour, aux bras de son amour. Alors, comme moi, elle voudra crier en entendant monter un peu dans l'escalier. Comme moi, comme moi, dans l'instant, mon cœur en suspens se retient un moment contre toi, puis meurt mon amour dans tes yeux, mon amour dans tes bras, mon amour, mon amour. Ter o seu próprio estúdio, a sua própria editora, digamos assim, é que potencia, eu ia dizer estes devaneios, que não é o termo correto, mas que de algum modo torna mais ágil que as suas ideias se possam concretizar. Sem dúvida nenhuma, que concretizo de forma diferente as minhas ideias. Eu tenho a minha própria editora, como bem eu disse. Desde que iniciei a minha carreira a solo. Portanto, os meus discos têm sido editados através da minha própria editora. Zipmix. E este também. E isso dá-me uma liberdade diferente, dá-me uma liberdade de timings, aliás, porque a editora está, aliás, também associada ao meu estúdio de gravação. Portanto, o estúdio chama-se Zipmix Studio e a editora chama-se Zipmix Records. Exato. Portanto, os timings sou eu que decido, juntamente com o Tó Viegas, e nós é que planeamos, se pode dizer, planeamos a minha carreira e os discos que quero gravar, quando os quero gravar, com quem quero gravar, portanto dá-me uma liberdade muito maior, sem dúvida. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés, heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et nous laissent tous deux épanouis, enivrés, heureux. Et la joie, éclaboussée par son sourire, me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débats. Et le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage. Et je pleure, entraîné par la foule qui s'élance et qui danse. Une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'âme qu'elle m'avait donnée que je n'ai jamais retrouvée. Vamos agora pegar aqui, dissecar, de bom sentido, naturalmente, este Viviane Canta Piaf. A própria organização dos temas, que são 10, eu por acaso até encontrei aqui um paralelismo ao filme, que depois fui rever de quando é que era, já é 2007, portanto já fez 10 anos, o La Môme, portanto, o filme dedicado à Edith Piaf, do Olivier Dahn. E curiosamente, a última cena do filme tem o Hino de Amor, precisamente o tema também com que termina o disco. Há aqui uma... Não quero dizer que haja um paralelismo com... Pode ser uma coincidência. Mas houve uma intenção para a maneira como estes temas estão organizados no seu disco, o iniciar no L'Avion Rose e terminar no Hino de Amor? Olha, por acaso não tinha reparado nisso. De facto, vi o filme 2 ou 3 vezes. É um filme que eu, aliás, gosto de voltar a ver de vez em quando, porque realmente é um filme que não deixa ninguém indiferente. Uma vida... completamente recheada de dramas e de alegrias e de uma personalidade, uma cantora muito forte. Mas, de facto, não, quando decidi quais eram os temas que ia gravar, não teve absolutamente nada a ver com o filme. Mas talvez o que tenha a ver é realmente a importância dos temas. É claro que o L'Avion Rose é o tema, exatamente. É a canção, é aquela canção mundialmente conhecida que eu não podia nunca deixar de parte, não é? Aliás, fiz uma versão muito pessoal dessa música por já ter sido interpretada por imensa gente, não é? Em todo o mundo, e curiosamente é uma música que tem a autoria de Edith Piaf, e que ela própria tinha deixado numa gaveta, ficou lá algum tempo, até que a pessoa que trabalhava com ela, o arranjador, pronto, decidiu pegar na música e completar a música e editar a música. Portanto, La Vie en Rose é um tema incontornável. Qui font baisser les miens, un air qui s'opère sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots, des mots, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Alors je sens en moi mon cœur qui bat. Os outros temas foram temas que para mim são temas especiais e também eu quis pegar um bocadinho nos temas que refletem também um bocadinho as várias facetas de Edith Piaf. Ou seja, ela tinha uma faceta romântica, apaixonada, dramática, mas também tinha uma faceta um bocadinho mais irreverente. E então, neste disco, encontram-se temas como Minar Amor, como disseste, que é um tema com uma história por trás também muito dramática que marcou a vida dela. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes. Jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Problème. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Mas também tem canções como o Johnny Tu n'es pas un ange, ou La Malamoto, em que realmente Edith Piaf revela uma faceta um bocadinho mais irreverente, porque ela era mesmo assim, ela era uma pessoa também irreverente, que não se deixava nunca abater pelas circunstâncias, e era uma lutadora, embora ela fosse uma pessoa com há muitos problemas de saúde também, já no final da vida, e uma pessoa que nunca deixou de lutar pelo palco, pela música, pela sua paixão. E portanto foi um bocadinho isso tudo que eu quis mostrar ao escolher estes 10 temas. Obviamente muitos também ficaram de fora, mas vão entrar nos espetáculos. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. T'aimerais tout temps. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. J'aimerais tout autant. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Quem nos está a ouvir aqui no Caso Fazem Caso Tocam pode ser toda uma panóplia de pessoas. Uns que já ouviram falar de Edith Piaf, outros que conhecem bem a sua vida, outros que nunca ouviram de falar de Edith Piaf, outros até que, ao ouvir aqui as músicas conforme nos vão acompanhando a nossa conversa, que vão então identificando alguns pontos de contacto com esses que já ouviram. E a verdade é que a Edith Piaf, estamos a falar de uma mulher que começou a cantar no Entre Guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, portanto estamos aqui a recuar bem no tempo. E é, como disse há pouco, muito bem, uma vida de uma batalha, não é? Uhum. Uma pessoa que foi abandonada pela mãe e... criada por uma avó que tinha um bordel, que chegou a ser cega, em estar cega, invisual, durante alguns anos da sua infância, né? E depois é descoberto que mudou numa boate, vem a gravar o primeiro disco em 1935. É tal coisa, é daquelas vidas que estavam num filme, como deu, efetivamente. Mas dá gosto ouvir a Viviana, que ainda há pouco até disse que já foi em Portugal que descobriu esta a sua obra, que não, onde nasceu, em França, mas é curioso. A Viviane não consegue distanciar-se ao ponto de não se perceber nas suas palavras um fascínio, se calhar pela vida, se calhar pela obra, da própria Edith Piaf. Era uma pessoa que não deixava ninguém indiferente, e quem tiver a oportunidade de ver o filme, como tu viste, acho que deve fazê-lo, porque realmente é uma história de vida marcada por inúmeros episódios. E nós, ao percebermos a vida de Edith Piaf, percebemos também as canções que ela interpretou e percebemos a sua postura como cantora, como mulher apaixonada. Portanto, a vida dela, a obra dela, o que ela nos deixou, as canções, a emoção que está implícita na interpretação das canções, reflete completamente a vida dela. Pronto, que também é num período, como tu disseste também, que de guerra, não é? E portanto isso também marca muito as pessoas, e no caso dela marcou imenso, ela sofreu muito, e de facto esta carreira dela foi toda marcada por momentos, uns muito felizes, outros muito dramáticos, como eu há bocadinho estava a falar do Lina L'Amour, uma canção marcada por um episódio muito dramático, ou seja, ela estava apaixonada por um pugilista francês que era campeão do mundo, e ela estava longe dele numa noite e ficou cheia de saudades dele e disse-lhe para ele apanhar o primeiro avião que conseguisse para ir ter com ela. E acontece que nunca chegou ao seu destino porque o avião despenhou-se nos Açores, curiosamente. Exatamente. E portanto uma história bem dramática, um amor da vida dela, com certeza, e portanto essa história que foi, que lhe aconteceu realmente, marca de facto esta canção Lina L'Amour, tal como outras histórias que ela viveu marcam outras canções que ela interpretou. Portanto, são canções com muito significado, canções que falam de amor, de paixão, mas também revelam muito da época, muito das dificuldades, muito também da sociedade naquela altura. São canções riquíssimas, tanto em termos melódicos como em termos de letras e de histórias. E é isso que me apaixona muito também nestas canções, não é? É isto que me provoca uma emoção enorme de cada vez que as interpreto, porque de facto elas encerram muita emoção e isso apaixona-me nestas canções. Qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette terre me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi. padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime du 14 juillet. Padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber jusqu'au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait. Chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait. J'ai sur cette terre qui bat comme un cœur de bois. Agora vamos aqui ao momento em que começou a recriar para o tal espetáculo e depois para o disco, o de construir as canções para depois o construir à sua maneira, e onde, uma vez mais, não deixa de buscar instrumentos que são muito portugueses, daí a guitarra portuguesa, para além de outros instrumentos que habitualmente acompanha na sua carreira, que não são de portugueses, mas que de algum modo associamos desde logo à Viviane, que era a flauta transversal, que era o próprio acordeão, enfim, uhum, onde vem a ter, uma vez mais, músicos de maestria. Mas já fomos falar dos músicos. Como é que foi pegar as músicas, dar o facto de abri-las e depois, de repente, começar a alinhavá-las da maneira de costura, como se tão bem sabe fazer? Bem, as canções foram tomando forma, já, como eu disse, algumas canções já as interpretava com guitarra acústica e com piano. De facto, o acordeão e o contrabaixo vieram depois. E portanto as canções já tinham algumas estruturas e foram ganhando forma depois ao juntar-se então o acordeão e o contrabaixo. Talvez eu em estúdio, a canção mais singular tenha sido realmente o L'Avion Rose, porque foi uma canção que eu gravei com os músicos todos a tocar ao mesmo tempo. Portanto, nós fizemos 4 ou 5 gravações da mesma música, toda a gente a tocar ao mesmo tempo, para lhe dar realmente esta sonoridade mais viva, mais ao vivo, mais natural. Portanto, essa foi talvez a canção que tenha tido um tratamento diferente. De resto, pronto, eu achei que estes instrumentos eram indispensáveis, portanto, para recriar estas canções, o acordeão, que é fundamental, não é? Quando se pensa em Paris, em chanson française, que é também uma das minhas influências desde sempre nas canções que eu própria componho. É claro que o acordeão nunca poderia ficar de fora e ele dá-lhe realmente aqui muita cor. O piano também, porque eu queria uma sonoridade essencialmente acústica, à semelhança daquilo que tem acontecido nos meus discos também. Queria que tivesse um ambiente um bocadinho musical, um bocadinho cabaresco e, portanto, esses instrumentos, que são os instrumentos que habitualmente me acompanham, fazia todo o sentido que eu continuasse, portanto, a pegar neles e recriasse estas canções com estes mesmos instrumentos e também os músicos. A guitarra portuguesa dá uma cor em duas canções também, e a guitarra elétrica também é um instrumento que também aparece e que também dá uma cor muito interessante a algumas canções. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La vie de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il joue la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Oh, adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes emmènent au boui-boui. Il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle est écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux, et ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de gueuler, c'est physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Arrête vamos falar aqui uma vez mais dos músicos que a acompanham. São sensivelmente os que gravaram o disco que também vão aparecer nos concertos que ainda vai fazer, e já vamos falar de um que vai aqui acontecer, pelo menos julgo que é o que parece mais próximo de nós. São os mesmos músicos, sim. Portanto, o Tó Viegas vai ficar na guitarra acústica. Exato. O Filipe Valentim no piano. O João Gentil vai ficar no acordeão. Uhum. O Bruno Vítor no contrabaixo. E o João Vitorino na guitarra elétrica. Portanto, são os músicos que me costumam acompanhar habitualmente, à exceção do João Gentil, que aparece mais recentemente para gravar este álbum. Ele que também já tem álbuns editados e que é um músico que eu admiro muito e que eu quis convidar porque fazia todo o sentido, porque isto é o universo que eu entendo muito bem e portanto fazia todo o sentido. João Gentil, que é um músico da Figueira da Foz, da região de Coimbra, fazia todo o sentido eu convidá-lo para esta aventura, digamos assim. Pois bem, lembrando sempre que estamos a falar para o Algarve. A verdade é que do que andamos aqui a procurar descobrir onde é que este concerto pode ser visto pelos nossos ouvintes, a cidade que encontrei para já mais próxima, ainda já neste mês de março em que estamos a entrar, é em Castelo Branco, para o dia 23 de março, onde vai apresentar efetivamente este concerto. Ora, consta do concerto precisamente este disco e, como disse há pouco, também outros temas que não estão cá incluídos. Mas, basicamente, é o repertório de Piaf que vai cantar. Ou haverá sempre uma entrada para os outros seus discos, provavelmente que as pessoas que vão ver o concerto não dispensam que venha a cantar. Não, este concerto é um concerto mesmo só com o repertório deste disco e outras canções de Edith Piaf que ficaram de fora, porque é um concerto todo construído mesmo em termos cénicos e em termos de iluminação, é um concerto construído para este repertório. Portanto, é um concerto só com as canções de Edith Piaf. É claro que para além destas canções, vocês também poderão ouvir outros temas que provavelmente conhecem bem, como o Milor, como o Souvenir de Paris e outros temas também que as pessoas se calhar conhecem bem e que vão integrar este espetáculo, que tem para além de Castelo Branco já outras datas marcadas. No dia 3 de março vou estar em Ponte de Lima. Exatamente. Pronto, e este disco também será apresentado no dia 17 de maio na Casa da Música de Porto e no dia 9 de junho no Teatro Trindade em Lisboa. Outras datas também já estão a ser pedidas e assim que houver confirmação as pessoas poderão ver as datas no meu site ou no meu Facebook. Muito bem. Nós vamos estar também atentos para irmos divulgando. Claro que a nossa referência aqui é sempre as salas em Viseu, a Guarda, Coimbra, o próprio Figueira da Foz. São aquelas que indicamos mais, porque também temos o maior número de ouvintes. Mas hoje também a internet não nos pode fazer esquecer que temos ouvintes um pouco em todo o mundo, não é? Daí claro. Também é bom que as pessoas conheçam efetivamente as datas. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur les biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême, et juste à l'intérieur on lisait « Maman je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marilou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marilou, la pauvre fille, l'implora, le supplia, dis-ne papa ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Mais quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Falamos aqui dos concertos, falámos aqui do próprio disco, da sua construção, e eu queria perguntar, nós já nos apercebemos, aliás está na nossa página, o próprio vídeo daquilo que foi considerado, entre aspas, o single, enfim, já se perdeu um bocado desse termo, mas o single do disco, Lá Meia Rose, que é gravado no Teatro Letos em Faro. Isso leva-nos a pensar, existe dos próprios concertos alguma gravação em vídeo que algum dia pode ver ainda à luz do dia em termos de DVD? Bem, o vídeo foi gravado num teatro que também é Faro, mas que é um teatro mesmo, mais sim, pequeno, não foi o teatro. Exato. Onde eu apresentei o concerto em 2016. Exato. O teatro do vídeo é um teatro lindíssimo, que é o Teatro LEDs, que segundo dizem é uma pequena cópia do Scala de Milão, uma pequena réplica, e é realmente uma joia dos teatros. Aliás, é um teatro que está inserido na rede ibérica de teatros como uma referência a nível europeu dos teatros. Mas, de facto, eu gravei em vídeo o teatro, o espetáculo de Faro, mas não fiz nenhuma edição em DVD. As pessoas poderão ver, talvez no meu canal do YouTube. Exato. Podem ver um pequeno excerto de algumas partes desse concerto, se forem ao meu canal de Viviane. Uhum. Mas creio que seja Viviane Parra, portanto youtube.com/Viviane Parra. Podem lá ver todos os meus vídeos e também podem ver lá um teaser do concerto, para terem uma ideia do concerto que eu espero que vá ao máximo de cidades possíveis aqui em Portugal, para eu poder apresentar e partilhar estas canções com as pessoas. Mas o facto de não haver um DVD tem muito a ver com questões económicas, não é? É um lançamento que fica algo caro e que, efetivamente, não há mercado em Portugal para... Não é mercado para a Viviane, não é? Não há mercado para o DVD que justifique, de facto, esse investimento. É um bocado isto, não? Também passa um bocadinho por isso. De facto, gravar um DVD, não só em termos de gravação, porque isso eu, geralmente, quando faço concertos grandes, há sempre uma equipa que grava os concertos para ficar também com esse material, porque serve depois para diversas ocasiões. A edição em DVD realmente é uma edição bastante cara, que requer várias autorizações de imagens, das pessoas que participam, e tem que ter autorização de vários organismos. E, de facto, é um objeto que fica um bocadinho caro. E hoje em dia as pessoas já não veem DVDs, quer dizer, já pouca gente utiliza os seus aparelhos em casa para ver DVDs. Uhum. E, portanto, parece-me que o áudio continua a ser sempre aquilo que as pessoas, apesar de tudo, ainda vão continuando a preferir. Portanto, não se justifica muito fazer um DVD nestas circunstâncias, não. Quando ao tempo do concerto, ficamos aqui com uma curiosidade que gostaríamos de ver satisfeita. Conseguiu aferir, nesses espetáculos, quem foi o público que foi ver o concerto? As suas idades? Se foram os saudosistas da Edith Piaf? São os entusiastas da Viviane? Enfim, grosso modo, qual foi o público que esteve nesses três concertos? Olha, foi um público... Foi um público dos 40... para cima, praticamente. Também um público com bastantes estrangeiros, uma vez que foi aqui no Algarve. Uhum. E que agora residem muitos estrangeiros, e nomeadamente muitos franceses. Também teve esse público. Teve as pessoas que me acompanham, que têm me acompanhado ao longo da minha carreira a solo. Mas eu acho que isto foi numa altura em que não tinha ainda o CD cá fora. Uhum. Vou ter pessoas têm descoberto as canções de Edith Piaf e que não a conheciam, porque eu fiz algumas, fiz alguns showcases nas FNACs no mês de dezembro, e houve pessoas, de facto, aí na casa dos 30 anos que me vieram dizer que até não gostavam muito de Edith Piaf, nunca tinham prestado muita atenção, mas que realmente agora tinham estado a ouvir com outros ouvidos e tinham passado a gostar e a ver com outros olhos. Portanto, eu acho que a partir de agora, esta turnê que vai começar, portanto, agora em março, acho que vou ter surpresas em termos de público. Eu acho que vai abranger muita gente. Mais que não seja, teve esse condão de facto trazer para, uma vez mais, para a nossa atualidade, uma voz lindíssima que, enfim, já que hoje em dia faria 110 anos se fosse viva, portanto. E lembrar que a própria canção, Lovian Rose, que eu, quando a correlação de disco estava a fazer 70 anos. Portanto, 70, sim. São músicas, de facto, que não têm idade, não é? E essa capacidade que há de as reinventar é um tributo que se faz não só ao autor, mas à própria cultura e à própria música. Deus queira que haja, quer de Viviane, quer de outros, muitos ensaios para acontecer com esta música e com outras que, efetivamente, são potência da nossa memória coletiva. Les flonflons du bal, un grand coup de cymbale, et l'accordéon secoue ma chanson. Les flonflons du bal donne un festival en dessous de chez moi, tous les soirs du mois. J'ai beau tourner ma clé à triple tour, ils sont toujours mêlés à mes histoires d'amour. Les flanflans du bal, le jusqu'à mon grenier. Les flanflans du bal, un grand coup de cymbale et l'accordéon secoue ma chanson. Quand j'ai du chagrin, c'est le même refrain, qu'on soit presque mort, fort. J'ai bien failli mourir le jour où t'es parti, mais pour les attendrir, mon cœur n'a pas suffi. Les flanflans du bal, ça leur est égal, vous pouvez pleurer, Viviane, olha, uma vez mais, só tivemos aqui um problema, é o tempo. Passa tudo tão rápido, consigo, passa sempre tudo muito rápido. Olha, como eu disse há pouco, estamos na nossa quinta entrevista. Portanto, já sabe que vamos ter seguramente muitas mais, porque muitas, Viviane, mais, é uma pessoa prolífica naquilo que vem criando, sempre bem e muito. Isso é interessantíssimo naquilo que é a sua carreira. E nós, a nossa conta parte aqui da Boa Nova, volta e meia lá levantaremos o tom ao ferrolho para saber o que é que anda a fazer. Ok. Um abraço, foi um prazer, uma vez mais. Estarei sempre aqui à Boa Nova. Um abraço, obrigado por tudo, uma vez mais. Obrigada, Pedro. Obrigada. Não, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non,